Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha Espírito Santo, no dia 18 de abril de 2015, tema, O Céu e o Inferno, com Hélio Tinoco. Boa noite, meus companheiros, e boa noite, minhas companheiras. Que a paz de Jesus possa encher os nossos corações nessa noite de sábado. A gente queria, antes de começar, a gente falar sobre o tema O Céu e o Inferno, proposto para essa noite, lembrar-nos de 158 anos atrás, quando lá em Paris, no Palácio Royal, na Galeria Orleans, quando Allan Kardec, na livraria Dentu, lançava a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Continha, então, aquela edição 151 perguntas. Por certo, Allan Kardec já tinha essa informação, nós ainda não a detínhamos, mas aqueles ensinamentos iniciariam a mudar a história do contexto religioso e espiritual do mundo. Sim, companheiros, porque essa terceira grande revelação, o Espiritismo, que hoje nós comemoramos exatamente no dia 18 de abril, os seus 158 anos, veio para transformar e para esclarecer a humanidade de forma muito consoladora. E a gente hoje, então, comemora. É uma data de festa para cada um de nós, porque o Espiritismo nas nossas vidas tem imensa representatividade. Mas como a gente sempre costuma dizer, comemoração para a espírita é convite à responsabilidade, convite à reflexão. E nós vamos então trabalhar nessa noite sobre a questão do céu e o inferno. E para começar, eu trouxe um texto escrito por Paulo de Tarso, uma carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Diz assim, o embaixador de Cristo entre os gentios: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Companheiros, eu sei que algumas coisas que eu vou dizer aqui talvez nos soem muito duro, talvez sejam algumas revelações que sejam contrárias a tudo que nós viemos aprendendo ao longo dos milênios, mas fato é que eu não posso me furtar da realidade e da verdade. Nós precisamos rever nossos conceitos, muitos deles ainda permeados por toda uma cultura religiosa, uma cultura social que nós vivenciamos em encarnações passadas. Mas eu quero dizer para os companheiros que tudo que eu vou dizer aqui está completamente pautado nas informações trazidas pela doutrina espírita. Falar então de céu e inferno, quero começar trazendo uma informação de Allan Kardec, o codificador, no livro Obras Póstumas. Livro esse que são artigos de próprio punho do codificador, que são copilados e formados em estilo de livro e editados após a sua morte. Por isso recebe esse nome, Obras Póstumas. E é na segunda parte do livro, no capítulo que se intitula O Futuro do Espiritismo, uma comunicação no dia 15 de abril de 1860. Diz assim: o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história. Restaurará a religião do Cristo. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, aos quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus, pregam a caridade com uma espada em cada mão, sacrificam às suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Allan Kardec registrava que, dentre as funções da implantação do Espiritismo, a retificação dos erros da história. Ainda hoje, quando nós olhamos para o nosso passado, para a civilização, para a história da civilização, e ainda na atualidade, encontramos inúmeras legislações humanas que são injustas. A justiça, que deveria agir com equidade, agindo com favorecimento a uns em detrimento a outros. Ainda é assim, mas o Espiritismo vem trazer também uma contribuição para que esses segmentos no futuro revejam os estilos de códigos que existem. Mas, na verdade, também a tônica dessa palestra é falarmos sobre a retificação dos erros da história. Cometemos erros, companheiros. Cometemos vários erros. Alguns voluntariamente, alguns propositalmente. Quisemos, sim, manipular pessoas. Quisemos criar doutrinas e dogmas. Fomos abusivos. Achávamos, muitas vezes, absolutos. E em nome de uma vantagem pessoal, de uma arrogância, de um orgulho, onde nós nos considerávamos melhores que os outros, estou usando o pronome nós, porque de fato talvez alguns de nós estivéssemos lá nas épocas que se antecederam a essa história, mas fato é que inserimos na psicosfera do planeta e no psiquismo das pessoas inúmeras inverdades. Dentre elas, talvez a primeira tenha sido a ideia do céu. Foi-nos conveniente falarmos de um céu circunscrito, um céu localizado, um céu onde nós pudéssemos prometer algo como que quase material. E foi assim ao longo da história. Nós sugerimos o paraíso, nós sugerimos o céu, enfim, alguns nomes nos acompanharam durante as múltiplas encarnações e achávamos e entendemos ainda hoje que céu é uma localidade. Isso tem um certo fundamento, mas há um ensinamento espírita que vai nos fazer rever esse conceito com mais profundidade e mais clareza. Porque o céu que nós propomos na história da humanidade é o céu favorecido, é o céu da graça, é o céu que Deus nos doa benécias que nós não merecemos. É o céu que nos faz pensar que Deus privilegia a alguns e que a outros Ele de fato abandona. É o céu que tem um contraponto chamado inferno. É o céu de um Deus que condena as suas criaturas. E a gente acaba dando até um nó na cabeça quando a gente pensa que um Deus amoroso, que é onipresente, onisciente, tem todo o conhecimento, um ser que nós não conseguimos sequer imaginar, nos aproximar do seu nível, da sua performance de intelectualidade, e esse Deus, conhecendo a história da humanidade, nos criaria para sofrimentos, nos criaria para uma condenação, e a outros para viverem no paraíso, viverem no mundo de benécias celestiais. São esses questionamentos que Allan Kardec fazia à sua época, quando recebera a visita dos espíritos superiores que lhe trouxeram a codificação. Nenhum deles falava-lhe de céu e inferno. Curioso, né? Falava do seu estado de sentimento, das emoções, do prazer ou da dor, ou da angústia. E Kardec começa a querer questionar, então, se existe de fato essas áreas. E foi essa ideia, companheiros, de favorecimento e graça que nós desenvolvemos a teoria que hoje chamamos de salvacionismo. Aquela que a grande maioria das igrejas cristãs pregam, que nos diz, nos dá conta de que o Cristo teria morrido por nós, crucificado, doado o seu sangue. E agora, se nós o reconhecemos como Cordeiro de Deus e o aceitamos, Ele nos traz a salvação. Salvação essa estendida aos familiares. Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Nós trouxemos uma realidade e criamos uma doutrina do salvacionismo que aparentemente nos levaria a uma zona de contemplação. O céu com anjos tocando harpa, local de descanso, uma paisagem muito tranquila, nada de trabalho, nada de tarefas, apenas sentindo o amor de Deus. Esse local de descanso, esse local de paz, criado providencialmente, convenientemente, porque a época da criação da teoria do céu, companheiros, próximos de 400 anos depois da virada, depois de Jesus, 400 anos, quando nós explorávamos o serviço, o trabalho escravo dos camponeses, que trabalhavam por cerca de 18 horas e morriam de trabalhar. Se houvesse um laudo médico, seria causa mortis, trabalho. E nós, então, propusemos a esses nossos companheiros o descanso eterno. E eles continuaram trabalhando. Mas essa proposta nos leva a uma inércia. Esse é o grande perigo. Nós nos acomodamos, achamos que se o Cristo fez tudo por nós, e a nossa tarefa agora é somente aceitá-lo, vejam bem, companheiros, nós continuamos sendo como somos e acreditamos estar salvos, livres do inferno, porque a salvação é estar livres da condenação eterna. E aí então a gente se acomoda. As pessoas ficam como que numa zona de conforto. Elas não fazem mais nada. Elas continuam sendo fofoqueiras e estão salvas. Continuam mentindo, sendo desonestas nos seus negócios, nos seus trabalhos, e são falsas. Continuam abusando da pornografia na internet e se consideram salvas, porque Jesus morreu em seu lugar. Sempre foi assim, companheiros. Nós quisemos a facilidade. Ainda hoje, nós gostaríamos de conquistar os céus facilmente. Gostaríamos de conquistar a fortuna sem trabalhar, acertando num prêmio da Mega Sena da virada. Gostaríamos de ter resultados sem nos esforçarmos para adquiri-los. Isso parece-nos uma tendência natural da civilização. Me lembro na minha juventude, alguns não vão lembrar disso aqui, mas houve um jogador de futebol chamado Gerson, os mais maduros vão se lembrar. E foi campeão do mundo nos anos 70, foi campeão, tricampeão pelo Brasil na Copa do Mundo. Ele fazia propaganda de cigarros e ele dizia assim, uma frase que nós repetimos como refrão várias vezes, tem que levar vantagem em tudo, certo? Era a pergunta que ele fazia. Nós nascemos com a ideia muitas vezes de alimentar o egoísmo e levar vantagem em tudo. O salvacionismo nos facilita, eu não faço mais nada e agora eu adquiro por graça, porque Deus me beneficia. E essa zona de acomodação que eu coloquei com tarja vermelha e vou transformar em tarja preta para mostrar para os companheiros que a caixa da acomodação é perigosa, pode nos levar a resultados tremendamente difíceis. Sim, e nós encontramos esses resultados perigosos nas reuniões mediúnicas que as casas espíritas fazem hoje. Essa reunião de socorro e de amparo a espíritos desencarnados que estão na erraticidade, sofrendo e precisando de orientação, porque muitos deles que morrem na teoria do salvacionismo despertam do outro lado da vida, companheiros, e não encontram o céu que lhes fora prometido. Não encontram o céu que muitas vezes lhes são vendidos como são até hoje. Há um canal de televisão, um canal evangélico, que aqui não vai nenhuma crítica, os companheiros estão vendendo de novo os céus. E quando esses companheiros chegam no plano espiritual e encontram dificuldade, encontram lutas a serem travadas, se decepcionam e ficam meio que confusos e perdidos e precisam ser socorridos, porque a gente ainda esperava e espera um céu material, um céu que nós podemos vender. E o fizemos. E o fizemos no passado remoto, quando igreja que fomos, e diz Emmanuel que nós somos herdeiros de nós mesmos, por isso que não cabe nenhuma crítica nem apontar dedos, fomos nós que vendemos as indulgências, companheiros. Nós mesmos. E pior, nós compramos. A facilidade. Se éramos endinheirados, se tínhamos uma condição financeira favorável, nós compramos. E quando chegamos, quando atravessamos a sepultura e despertamos na verdadeira vida, nos decepcionamos. E aquilo muito nos angustiava, muito nos dava, nos fazer fortalecer e sentir com tremenda vivência as sensações da morte e da decepção. Muitos de nós sofremos. E ainda hoje, companheiros, nós queremos fazer esse comércio. Quantas vezes nós fazemos alguma coisa errada e pedimos perdão pelos nossos pecados, vivenciando uma cultura muito impregnada em nós espíritas também, mas ainda distante da realidade espírita, porque nós a trouxemos de outros segmentos religiosos. Quando nós queremos fazer um comércio, eu ofereço a Deus algo material em troca do perdão, assim como os hebreus faziam, vamos sacrificar um cordeiro, vamos levar uma pomba, vamos fazer uma doação qualquer, e nós atualizamos isso para um comércio, aonde a gente pensa que pode comprar a Deus. E oferecemos então um sacrifício e dizemos para Deus, olha, se você resolver o meu problema, eu vou doar tantas cestas básicas, Né? Talvez não tenhamos ainda, na completitude, entendido a proposta da vida. Estamos aqui, companheiros, para algumas vezes passar por dificuldades. Porque dificuldades ensinam, dificuldades nos realinham no caminho correto, dificuldades, desafios nos fazem crescer. E é esse o objetivo pelo qual estamos encarnados aqui, para mais uma vez tentarmos vencer a nós mesmos. E esse comércio, então, ele tem dupla finalidade, muitas vezes simplesmente o financeiro. Os companheiros hoje que manipulam massas, vendendo uma felicidade irreal, vendendo uma salvação financeiramente, terão que se haver com a espiritualidade, com a lei de causa e efeito. Mas também há a vertente dos privilégios. Alguns vendem o paraíso material, comercializam, simplesmente porque querem o privilégio, querem o reconhecimento, querem ser pessoas importantes, querem estar na mídia. Isso os alimenta a vaidade e o orgulho. Sentem-se de novo melhores que os outros, mas descobrirão cedo ou mais tarde, assim que cruzarem as barreiras da matéria para retornar ao plano verdadeiro, o plano espiritual, que terão que prestar contas. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 13, na Bíblia de Jerusalém, diz assim nesse versículo: e disse-lhes, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Palavras muito atualizadas do Cristo. E mais uma vez, Mateus 16, versículo 27, diz-nos então o Senhor: e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vejam bem, companheiros, que a retribuição é individual. Cada um de nós há de sentar no plano espiritual, no que Paulo de Tarso chamará de tribunal da consciência, para, junto com o preposto Cristo, nosso anjo guardião e amigos familiares, revermos os nossos acertos e os nossos erros. Mas ele retribuirá a cada um. É um Deus que age com justiça, e justiça amorosa. Ele não pode me colocar num lugar que eu não mereço. A conquista, para onde iremos e como estaremos no pós-morte, é individual e requer e vai depender dos investimentos de capital espiritual que eu faço agora na minha vida e ao longo das oportunidades encarnatórias que tive. Mas, companheiros, muitas vezes o nosso céu vira um verdadeiro inferno de consequências, porque achamos que somos melhores, que podemos fazer qualquer coisa, porque a salvação está garantida. Nós jamais a perderemos. Deus nos colocou um selo, dogmas em cima de dogmas. Mas uma outra inverdade, companheiros, também tão perigosa quanto a ideia do céu, é a do inferno. A do inferno, essa localidade que na enciclopédia, Wikipédia, enciclopédia virtual, vai dizer que o inferno é um termo usado por diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a morada dos mortos, ou lugar de grande sofrimento e condenação. A origem do termo é latina, infernum, que significa as profundezas ou o mundo inferior. Companheiros, eu vou, a partir dessa informação da enciclopédia, Wikipédia, pensar nesse termo inferno como de origem latina e concluirmos juntos de que esse termo não fazia parte da religião e da cultura do Cristo. Jamais houve nos evangelhos, em realidade, a citação desse inferno. A língua latina, vejam bem, é uma antiga língua indo-europeia do ramo itálico, originalmente falada no Lácio, região em torno da cidade de Roma. Foi amplamente difundida, especialmente na Europa Ocidental, como a língua oficial da República Romana, do Império Romano, e após a conversão desse último ao cristianismo, da Igreja Católica Romana. Vejam bem, companheiros, que falamos aqui da conversão desse último do Império Romano ao cristianismo, ano 300 da Era Cristã. O primeiro evangelho teria sido escrito no ano 70, aproximadamente. E não continha o termo inferno, que só foi criado depois do ano 300, no século IV, mais ou menos no ano 400, quando o Papa Damásio, convidou São Jerônimo para fazer uma tradução do grego para o hebraico, do grego para o latim. Vejam bem, companheiros, que a chamada Vulgata, a Bíblia comum, a Bíblia vulgar para todos terem acesso, seria uma tradução da Septuaginta, uma Bíblia traduzida a pedido de Alexandre o Grande, quando dominou todo o mundo, mais ou menos 200 anos antes de Jesus, e ele tinha em Alexandria a maior biblioteca do mundo, conhecido, mas não tinha o exemplar da Bíblia. E ele convida 70, por isso o nome 7, 70 hebreus, e eles traduzem a Bíblia do hebreu para o grego, o idioma que se tornaria o idioma oficial da época de Alexandre o Grande. Isso tudo com um contexto que não dá para contar aqui agora. Mas há uma tradução em cima de uma tradução, a ponto de Santo Agostinho, São Jerônimo, no final de um trabalho de 20 anos, dizer ao Papa, quando entregou o livro traduzido, ele ter dito: olha, escrevi um novo livro. Haviam termos que não haviam como serem traduzidos. E aí então começaram as inserções de textos e palavras no que nós chamamos hoje de livro religioso, de livro sagrado. Só no Brasil, meus amigos, são 23 traduções oficiais da Bíblia. Eu tenho 5 delas. Se colocarmos lado a lado, nós encontramos divergências extremamente importantes que mudam todo um contexto de entendimento. Bíblias com uma inclinação católica, com inclinação evangélica, com inclinação do testemunho de Jeová, e por aí vai. E as inserções, para os companheiros terem ideia, há Bíblias que já falam do Espiritismo. Espiritismo que teria sido fundado em 1857, né? Mas já estavam registrados na Bíblia. A ideia do inferno, então, tinha como ideia manipular as massas. E nós queríamos fazer isso trabalhando o medo, companheiros, o medo. Mas a ideia fugiu do controle. Nós achamos que poderíamos dar uma meia-verdade e depois recuarmos, mas a verdade se difundiu e a ideia do inferno se proliferou e as pessoas tinham medo. Nós éramos dominados por uma liderança que nos ameaçava, porque o governo e a igreja eram uma única coisa, e eles diziam: se você não andar conforme nós estamos orientando, nós vamos te mandar para o inferno. Nós temos a autoridade de te mandar para o inferno. E nós, na ignorância, no desconhecimento, acreditávamos e formávamos uma ideia infernal como algo extremamente difícil. Se os companheiros quiserem ouvir um pouco mais detalhado sobre isso, nosso companheiro Demar Faria Júnior esteve semana passada, no domingo, lá em Colatina, e a palestra foi filmada e está na internet. Vale a pena ver o céu e o inferno e o mito da salvação. Ele vai narrar passo a passo a criação do inferno, uma improvisação que os católicos, que a igreja local na época fez, buscando uma zona de sofrimento que era dos povos pagãos. Mas não importa, vejam que vale a pena. O medo, então, com a intenção de manipular as massas. Mas deu errado. Usando uma linguagem popular, o tiro saiu pela culatra. Vejam bem, o que aconteceu com o povo foi revolta e rebeldia. Porque nós, companheiros, podemos vivenciar uma inverdade durante algum tempo. Nós, espíritos imortais, estamos diante de informações novas o tempo todo. E agora, muito mais maduros e conscientes para analisarmos. Hoje, segundo o último censo realizado no Brasil, o Espiritismo tem 30 milhões de simpatizantes. Por que são simpatizantes? Será que o Espiritismo melhorou tanto assim? Melhorou também. Hoje nós somos mais organizados. As federativas estaduais, a tradução dos livros, a popularização dos livros, facilitou muito a transmissão pela rádio, como agora ocorre na Rádio Amigo Espírita. Vários companheiros de outras cidades estão nos ouvindo ao vivo, muitas casas têm transmissão ao vivo, isso ajudou muito na difundir o Espiritismo. Mas há uma outra vertente mais importante, companheiros, do que essa. É aquela em que nossa geração não admite mais não ter respostas. Nós queremos respostas. Não adianta mais nos dizer: ah, isso são os mistérios da fé. Nós aceitávamos, são mistérios da fé. Eu não preciso saber disso, isso fica só para o clero. Ou então é da economia de Deus, né? E se baseando no texto de Deuteronômio 31, 31, do livro atribuído a Moisés, onde diz lá, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Trouxemos essa história do passado para a realidade e nós não nos satisfazemos mais. Nós queremos respostas e o Espiritismo tem respostas. Essa é a diferença. Nós temos respostas para todas as questões, quer sejam elas gerais ou pessoais. Óbvio que requer um investimento, um trabalho de conhecimento, mas o tiro saiu pela culatra. Revolta e rebeldia, aquele povo não aceitou mais aquela verdade. E caíram, então, no descaso, na descrença e no desinteresse. Durante algum tempo, as religiões ficaram deixadas de lado. Durante muitos anos, foi o ateísmo e o materialismo que nos norteou o pensamento, companheiros, em várias encarnações, porque nós não acreditávamos num Deus que era fábula, num Deus que nos dizia que conte com Deus e ele não nos ajudava na hora que nós precisávamos dele, porque nós acreditávamos que Deus deveria receber nossas ordens. Que criatura impetulante éramos, né? Criaturas querendo dominar o Criador. Mas nós caímos na descrença e no desinteresse. Então o céu e o inferno ficaram como que duas incógnitas, até que no dia, num feliz dia da história, Allan Kardec escreveria e nos tiraria todas as dúvidas com relação ao céu e ao inferno, num livro que tem o tema, o título, O Céu e o Inferno. É da 1º de agosto de 1865, há 150 anos atrás. Daqui uns dias faremos exatamente 155 anos. E Allan Kardec vai copilar as informações da espiritualidade, daqueles companheiros abnegados servidores do Cristo, para tirar-nos de vez qualquer tipo de dúvidas com relação a inferno e céu, a condenação eterna ou as benesses de uma região celestial. E aí então nós vamos ver pela primeira vez uma linha divisória entre o que é realidade, vale a pena estudar esse livro, e o que é fantasia. O que nós temos em nós, companheiros, voltemos para nós mesmos agora, de realidade e fantasia. Precisamos olhar por nós e para nós, porque em alguns momentos nós ainda estamos permeados pelos conhecimentos do passado, estamos impregnados. E a gente ainda acha e talvez espere um céu. Há um livro do nosso companheiro Herculano Pires, o José Herculano Pires, que ele, um dos seus primeiros livros, chamado O Reino, onde ele faz esse desafio para espíritas. Porque nós viemos migrando de formação lentamente, são só 158 anos que conhecemos isso, e esse livro, Herculano Pires, nos convida a pensar como sendo o reino de Deus, não material, não algo físico, não uma região circunscrita, mas o reino de Deus dentro de cada um de nós. Já ouviram isso? Sim. Já ouviram, sim, falar de céu e inferno dentro de cada um de nós. É o próprio Cristo, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 21, que nos diria, porque o reino de Deus está dentro de vós. Companheiros, se o reino de Deus está dentro de cada um de nós, céu e inferno está dentro de cada um de nós. Algumas vezes nós não o sentimos, algumas vezes não é a nossa vida um paraíso e um céu celestial, parece que a gente está vivendo antecipando-nos as benesses dos céus, e quantas vezes os horrores da vida, o dia a dia, as dificuldades, a dor mal compreendida, se torna para a gente o inferno. Conhece aquela história do samurai? O samurai era um guerreiro japonês, um homem de extremo respeito, porque ele tinha um caráter ilibado naquela doutrina. Ele era um homem extremamente respeitável, ele era especialista na arte da espada. Era um guerreiro da elite. E esse homem, esse samurai, certo dia ele procurou, perguntava aos seus auxiliares, aqueles que o cercavam, o que é o céu e o que é o inferno. E as pessoas tinham até medo de ele dizer alguma coisa errada e se tornarem mais um daqueles que seriam decepados, teriam as cabeças cortadas pelas lâminas extremamente afiadas daquelas espadas. E disseram para ele, olha, nas montanhas tem um sábio. Tem um sábio nas montanhas, vá lá, pergunte a ele. E o samurai tomou o seu cavalo, a sua montaria, e com toda a sua indumentária, saiu partindo, passando pelos povoados e sendo adorado e respeitado, até que ele chega diante daquele sábio, e com toda a sua arrogância, ainda em cima do cavalo, um homem alto, descendo, ele pergunta rapidamente ao sábio, porque não tinha muito tempo a perder, sábio, o que é o céu, o que é o inferno? Quando ele acaba de descer, o sábio levanta os olhos e diz para ele, olha aqui, como é que você acha que você é quem? O samurai já colocou a mão na espada. Você acha que você pode chegar aqui na minha casa para me falar desse jeito arrogante? Você devia primeiro me cumprimentar, rapaz. E os olhos daquele samurai encheu-se de sangue. E os seus dentes firmaram um no outro. Ele puxou da espada para poder matar aquele sábio. Tamanha era a ofensa que lhe fora feito. E o sábio estende a mão e diz, pare, isso é o inferno. E o samurai olhou para suas emoções, fervilhando, e começou a se acalmar, e agora fecha os lábios, ameaça ir embora, e o sábio diz, olha, isso é o céu. Trazendo a ideia de que o céu e o inferno estão e pertencem a cada um de nós. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 23, 24, 23, 22, 23, diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que Cristo queria nos dizer com isso, companheiros? Se nossos olhos, como diz Emmanuel, a leitura preparatória, se formos olhos de bondade, olhos de amor, olhos de compreensão, olhos de tolerância, olhos de camaradagem para com o outro e para com a gente mesmo, olhos de respeito, olhos de limites, olhos de caridade, todo o nosso corpo será luminoso. Diz Emmanuel, na lição 157 do livro Vinha de Luz, o título da leitura é... Me fugiu agora, companheiros, mas... Olhos, não, é uma outra. 157 do Vinha de Luz. Ele fala sobre remédio salutar. E ele vai nos revelar. Podem ler em casa. Que a maioria das doenças físicas que nós temos foram construídas por nossos pensamentos, pela forma de vermos a vida, pelos nossos olhos espirituais, e nós acarretamos e convidamos para ficar conosco inúmeras enfermidades que não estavam em nossa programação reencarnatória. Se teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. E ele diz, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, porque caso a luz que há em ti seja trevas, sejam trevas, que grandes trevas serão. Companheiros, nós somos os donos do inferno ou do céu. Esse inferno íntimo, que nós podemos trabalhar aqui como resultados desse inferno íntimo, a irritação e o desequilíbrio. Quantas vezes, companheiros, nós, a exemplo de Paulo de Tarso, né? Paulo dizia-nos assim, o bem que quero fazer, esse eu não consigo, o mal que não quero, esse eu faço. Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios. E quantas vezes nós queremos agir e somos surpreendidos por um guerreiro dentro de nós, por um samurai, nós mesmos, e acabamos dizendo uma palavra cruzada, que ofende, que magoa, por uma vigilância, nos irritamos, nos desequilibramos, e isso não é o inferno íntimo? E quantas vezes o inferno íntimo ele é oriundo da culpa, da vergonha, do remorso? Quantas vezes olhamos para a nossa história e há situações que vivenciamos que nos faz ficar muito envergonhados, que gostaríamos muito de não ter agido daquela maneira, mas agimos. E aí nos sentimos no remorso, uma dor profunda que nos leva à culpa, nos paralisa e nos faz sentir um sofrimento terrível. Isso não é o inferno, companheiros? Isso não é também o inferno dentro de nós? Nos sentimos culpados? Sentir esse remorso que não agrega valor nenhum e apenas nos faz olhar para o passado e nos condenar? E quantas vezes essa condenação nos leva a resultados atuais, quando eu acredito, lá no fundo do meu íntimo, que eu não mereço a felicidade, e penso que eu mereço o sofrimento, por tantas coisas más que fiz, não compreendi ainda o Espiritismo, companheiros. Nós nascemos para a felicidade. Claro, relativa, uma felicidade parcial, não dá para ser feliz sabendo que a cada 30 segundos morre uma criança de fome na África. Não dá para ser feliz assim, mas dá para ser parcialmente feliz quando eu acredito que fiz o que tinha que ser feito, quando a minha consciência está tranquila e em paz. Mas não seria também o inferno pessoal, a insegurança e o medo? E vivemos hoje no inferno da insegurança. As milícias, os cartéis do crime organizado, os próprios políticos, né? Quantos deles na corrupção, e nós ficamos inseguros, com medo, isso não é o inferno? E que nós pensarmos então assim, entendemos que o feio inferno é um comportamento padrão, ele é uma resultante. E quantas vezes, companheiros, ouçam bem isso, nós nos fixamos no inferno íntimo e nos tornamos parte deles, não nos irritamos mais, somos irritadiços, não estamos mais com insegurança, somos inseguros, a culpa passa a fazer parte da nossa vida, e isso é um padrão resultante que vai nos envolver no emaranhado de inquietações e de sofrimentos. Não é isso o inferno? Tem inferno pior do que esse? Esse é o inferno, porque eu posso levar esse inferno para o plano espiritual quando eu retorno para a minha vida verdadeira. Mas em contrapartida, companheiros, esses desequilíbrios são resultados do orgulho e do egoísmo, duas grandes chagas da humanidade. E se nós procurarmos eliminar o egoísmo e o orgulho, e entendermos o que é o egoísmo, essa falsa ideia, essa vontade de que o mundo circule em torno de nós, que seja feita a nossa vontade sempre, e imaginarmos que o orgulho é uma falsa ideia que traçamos de nós mesmos, nos achamos verdadeiramente melhores que alguns ou melhores que todos, quando na verdade somos todos iguais, na mesma embarcação de um planeta chamado Terra, lutando diariamente para vencer as trevas pessoais. Mas então a gente pensa no céu, e também no céu íntimo. E o que é esse céu? É no lugar da irritação e do desequilíbrio conquistarmos a serenidade e a harmonia. Diante do problema, diante da dificuldade que me assedia, da posição difícil que aparece, ao invés de me irritar, ao invés de me desesperar, eu ter a capacidade de tomar uma respiração, me manter sereno e buscar, ao invés de enxergar o problema, ver quais são as possíveis soluções para ele. É essa a diferença entre quem está sereno e quem está desesperado. Buscar no céu da serenidade e da harmonia. E quantas vezes nós temos um problema que não teve uma solução ainda, mas nós temos uma perspectiva, uma esperança otimista e já vivenciamos o céu. Já estamos no céu íntimo. No lugar da culpa, da vergonha e do remorso, colocarmos o arrependimento e a responsabilidade tão bem trabalhados pelo Espiritismo? Sim, porque o remorso é uma sensação, é um sentimento que eu tenho quando faço alguma coisa errada por alguém e eu reconheço. Só que o remorso me atormenta e me paralisa. O arrependimento não. Se formos analisar etimologicamente, a palavra arrependimento é mudar de direção. No arrependimento, eu me corrijo, eu vejo que eu erro, eu aceito o meu limite, eu ainda sou imperfeito e não me condeno mais por isso, não me sinto culpado, me sinto responsável pelas coisas que faço. Sim, é minha responsabilidade, não culpa, porque culpa inconscientemente, de forma sublinear, exige punição. Será que eu não estou me punindo, companheiros, porque ainda me sinto culpado? Não é hora de me auto-perdoar e só aceitar que sou responsável? Mas não um arrependimento conveniente, não é? Que eu te peço desculpas, mas amanhã eu continuo fazendo do mesmo jeito? Continuo errando da mesma forma? Não, isso não é arrependimento. Arrependimento é quando eu reconheço de fato meu erro, peço desculpas, tento fazer a reparação e começo a me trabalhar para não errar mais. Mas também não posso prometer, olha, nunca mais faço isso. Isso não acontece. A gente de vez em quando é pego distraído. E aí, no lugar da insegurança e do medo, a confiança e a fé. Na questão 922 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala em felicidade, a espiritualidade vai dizer para a gente que dois ingredientes espirituais da felicidade é a consciência tranquila, já falada aqui, e a fé no futuro. Nós caminhamos, meus amigos, para um mundo melhor. Nós estamos às portas de um planeta de regeneração que espera a nossa contribuição. Mas sem fé, diz o Paulo escrevendo aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé pessoal, sem fé nas instituições, sem fé em Jesus, porque há dificuldades a serem superadas e nós vamos superar. Quer um exemplo? Vou te provar. Lembra de uma situação difícil aí há uns anos atrás? Você estava numa encruzilhada, não sabia o que fazer. Era financeira, talvez. E aí você, e agora, como é que eu vou fazer? Aí chegou uma restituição depois de renda atrasada. Ou chegou uma outra coisa qualquer. Companheiros, as soluções vêm. Se eu me harmonizar para descobrir soluções, mas a maioria das vezes eu estou no meu inferno íntimo, focando o problema, e falando dele, e reclamando, e murmurando. Não dá para vir solução assim? Pacifica o seu coração, agradece a Deus pelo problema, e começa a enxergar a fé, e as soluções virão. Não é mágica, não. É a lei de atração. E aí, companheiros, esse céu interno, íntimo, ele é construído em cima da humildade e do amor. As valências espirituais contrárias ao orgulho e ao egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade. Eu preciso trabalhar em mim humildade e amor. A humildade no sentido de me reconhecer como eu realmente sou. Isso é humildade. Se eu sou bom em alguma coisa, eu tenho que dizer que sou. Isso não é falsa modéstia. O contrário seria falsa modéstia. Reconhecer que sou bom em alguma coisa é humildade. Mas também é humildade reconhecer que sou ruim, que falho ainda. Mas isso não pode me paralisar. Eu reconheço para trabalhar o defeito. Eu reconheço os meus defeitos de caráter, morais, não para me condenar. Já basta a vida fazer isso. Mas sim para me corrigir e buscar o conhecimento do amor, que começa com a piedade, que vai migrar para a caridade, que vai ser treinado no serviço, nas ações voluntárias em benefício do outro. E quanto mais desinteressadas elas forem, mais resultados do aprendizado do amor serão construídos no meu mundo íntimo. E então, companheiros, é essa caridade que vai nos levar à tranquilidade, à calma e à paz. Isso não é o céu? Isso não é o nosso céu íntimo diante da vida? Às vezes olhando uma pequena flor ou olhando um filho dormir e reconhecer que ali estão as bênçãos de Deus. E quantas vezes olhar para o problema, para a dificuldade, para a falta que se tem, e esse reconhecimento, mesmo diante da luta, me faz sentir calma e paz. Então o céu e o inferno como parte integrante de cada um de nós. Mas e o céu e o inferno exterior? Ele faz sentido? Faz sim, companheiros. Nós fizemos uma combinação de reminiscências e dos dogmas. Por isso temos a ideia de um céu exterior e um inferno exterior. Vejam bem, falando das reminiscências, dessas lembranças do passado. E que bom que nós espíritas, já hoje, podemos avançar nas lembranças do passado reencarnatório. Porque até então as terapias de regressão da memória nos traziam apenas a essa vida. E talvez elas não contenham todas as informações que nós queríamos ter. Mas hoje, compreendendo que há vidas passadas, nós podemos entender nessa história. E vejam bem que as zonas umbralinas, aquelas regiões, aquela grande região ao redor do orbe, aonde estão nelas presentes as colônias de socorro, como o nosso lar, por exemplo, e tantas milhares de outras, para nos tirar, nos socorrer das zonas umbralinas, que podemos passar por elas ao desencarnar ou não. Ouvia certa vez o Aloysio Silva, lá de Guarapari, dizendo para a gente que só há dois tipos de pessoas que vão passar pelo umbral: aquelas que têm culpa e remorso, ou aquelas que têm ressentimento e raiva. Lava o seu coração, tira o ressentimento, vamos aceitar a nossa imaturidade espiritual e não nos condenar mais. Vamos fazer as pazes com a gente mesmo. Está na hora de sermos amigos da gente mesmo. Mas não amigo, o amigo falso, o amigo verdadeiro. Aquele amigo que me diz o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Não é aquele que diz, você está muito bem quando eu não estou muito bem assim, né? Dia desses encontrei com um amigo meu e ele estava calçando um sapato roxo. Eu não sei, dizem que está na moda. Um sapato roxo. Eu, sinceramente, não sabia que estava na moda, né? Por isso eu fiz as críticas que fiz. Sapato roxo! Enfim, precisamos assumirmos como nós somos, entendendo que somos diferentes. Mas essas reminiscências de locais que já estivemos, nas colônias de reparação, nos umbrais, nos trouxeram essa ideia de céu e inferno. Por isso foram construídos ali com matéria mental. E somados as reminiscências dos dogmas. Os dogmas oficiais. Queridos, os dogmas foram criados, uma tentativa da gente, tentativa natural na busca de compreensão do real. Imagina que quando nós dissemos que o inferno era lá embaixo e o céu era lá em cima, no ano 400 da era cristã, vejam bem, companheiros, que nós achávamos que o mundo era ovalado e plano. O mundo era um biscoito achatado. Era esse o nosso mundo. Então, o que está embaixo é inferno, o que está em cima é céu. Não tinha céu para todos os lados, e nem fundo para todos os lados. Não entendíamos assim, e errávamos quando dizíamos, olhar para o céu e achar que Deus está lá, Deus está aqui, no seu coração, em todo lugar, em cada célula, Deus está em nós. Jesus teria dito que nós somos deuses, e além disso, companheiros, os dogmas é um fruto da visão ainda mais parcial da época. A gente achava que estava certo, não é? E nos fixaram, a muitos, no sofrimento por conta da ideia de eterno. Imagina, companheiros, aqueles que são desencarnados, que desencarnaram, no livro nosso lá tem uma região, tem um local chamado Câmaras de Retificação, lembra delas no livro, no filme? As pessoas estão dormindo, porque acreditavam que Jesus só iria despertá-los quando ele voltasse, uma teoria. Quantos estão sofrendo no inferno eterno, estão nas zonas umbralinas, achando que vão ficar ali para sempre, não fazem nada para sair, quando na verdade deveriam estar ali temporariamente. Informações daqui que vão definir-nos o futuro no plano espiritual. Então o Espiritismo vem retificar os erros da história, e a grande retificação é essa: o inferno não existe. Quero contar uma história para terminar, a história do elefante. Pegaram 5 cegos de nascença, cegos que nunca tinham visto a luz, claro, de nascença, né? Nem precisava ter dito isso, cegos de nascença. Pegaram esses companheiros, colocaram um na pata de um elefante e disseram para ele, olha, eu quero que você me diga o que, que você está palpando. Colocaram um outro no rabo do elefante, e um outro na orelha, e um outro na tromba, e um outro na barriga. E depois de alguns momentos perguntaram aos companheiros, o que, que vocês apalparam? O cego que estava na pata do elefante falou, olha, eu estava palpando uma raiz de uma velha árvore. Era meio macio, mas era uma raiz. Perguntaram o que estava no rabo do elefante e disseram, ele disse que era um grande espanador. Perguntaram o que estava na barriga, na orelha, e disse, olha, é uma grande lona, dessas lonas que cobre caminhão. E o que estava na tromba, ele disse que era uma mangueira. E o que estava na barriga, ele disse que era um muro, um forte muro. Companheiros, todos eles estavam certos, mas o elefante não é um muro. O elefante não é uma árvore, elefante é um elefante. Muitas vezes nós temos partes da verdade. É preciso buscar a verdade completa. Por isso Cristo nos diria, para que isso aconteça, eu tenho que ter mente aberta e ouvir sem preconceitos. Jesus nos diria no livro de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. A nossa crença tem nos libertado? Você se sente livre? Será que eu já conheço a verdade de Jesus que liberta? Porque ele em outro momento teria dito, eu sou o caminho e a verdade e a vida. A verdade está e é Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, versículo 26, 14b, vai narrar para a gente aquele episódio do encontro de Paulo de Tarso com Jesus de Nazaré, no caminho de Damasco. História muito conhecida. Paulo ia em direção a Damasco para perseguir e matar Ananias, e agora ele tem um encontro luminoso, o próprio Cristo lhe aparece falando em hebraico, a língua que Paulo, nativa de Paulo de Tarso. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar, resistir contra as verdades, companheiros. Muitas vezes nós estamos ainda vivenciando o dogma, as inverdades que as doutrinas nos trouxeram estão impregnadas em nós. É preciso resistir, e mais que isso, é preciso nos rendermos. Mente aberta, sem preconceito, rendição. A imagem do Cristo de mãos abertas nos convidando à aproximação, para que a gente possa, assim é exemplo de Paulo, que era um homem que tinha a autoridade romana de matar, podia matar em nome de César, era um dos membros do Sinédrio, tinha como se fosse hoje o nível de um juiz de direito, Paulo de Tarso. Mas quando ele encontra com Jesus, ele enxerga uma outra realidade. O Espiritismo, companheiros, nos traz informações diferentes sobre céu e sobre inferno. É hora da gente rever os nossos próprios conceitos e nos rendermos às verdades redivivas do Espiritismo, do Cristianismo, através da doutrina espírita. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Muita paz.